Os irmãos DJs Ellison e Juninho fazem a festa no Pará. Tempos bons. Ah, desgraça. Eu comecei a mexer. Esse pezão é meu gato. Deixa contigo. Se tu aguentar. Rapaz, Gilson Anjo já se abaixa agora. Agora eu quero ver. Sagino. Tô querendo. Simbora, amor. Foi num abraço apertado que você me conquistou. Foi num beijo pincelado que nasceu o nosso amor. A paixão bateu forte, fez todo o meu coração. Com uma ciota light, renasceu uma paixão. E aí, meu parceiro punk, lá do Punk Som. Sente a pancada, mani. E olha que o Tula não liberou geral. Love, I love, love you. Tô querendo esse teu corpo nu. Venha logo, não demore, nosso amor já começou. E a família tá doidinha pra curtir o papo. Bora. Pega pesado, pega. Conhece. Bora, Carlinha. Parabéns pra ti, mulher. Aí, malucos, lanches! É hoje, hein? Toda vez que eu te vejo passar, sinto um vazio. Fico na esperança que um dia você volte pra mim. Obrigado, Gilson Lanches, pela gentileza aí. Vamos tomar uma. Sonho acordar. Gentileza, manda um balde pra gente. Nosso amor e nas loucuras. E só marcante, pai d'égua. Tavares, alô Tavares. Coração. Ale, Amanda, Almeida. perfeito. Pense um pouco mais. Sou o grande amor da sua vida. Sempre vou te amar. Minha felicidade é você. Banda. É doido, compadre Bolinho. Na lateral, papai. Não consigo prestar atenção na aula. Dudu Beni também, pode crer, Dudu. O Breno, o Sargento Axé. E o que faço sai tudo errado. A nossa GDS. Cansada de estudar, não consigo me ligar. Desde a hora em que eu te conheci. Esse amor é a coisa mais linda que eu já senti. E lá em casa dizem que eu tô estranho. Meus colegas se afastam de mim. Eu não posso falar, tenho medo. E ninguém pode descobrir meu segredo. Não consigo te esquecer. É, Virginia, precisamos do seu auxílio aqui, por favor. Se eu não quiser, não tem problema. Aqui é o redor do Águia. Inclusive, amigo, próprio celular. Vem aqui do lojinho, vem aqui do lojinho. Garçom, traz balde, ele tá com a garganta seca. Grande amiga, Nenê tá no berço hoje. Parabéns, tudo de bom, viu, mano? Sei que te perdi. Vamos junto. Sei que te perdi. Engenheiro Rafael também! Parabéns, engenheiro! Não sei se é loucura, só sei que estou mal. Agora não tenho ninguém. Viver sem você é pior do que... Segue na joia, joinha, pop e o pezão! Baby, vem! Alô, pezão, alô, pezão do pop! Lembro do seu sorriso. Volte logo pra mim. Por onde eu ande, lembro de você. Aniversário da Carlinha, lá do Maluco. Parabéns, minha amiga. Fique feliz, vamos lá, João, juntos. E a cada dia o Maluco mais bonito, meu irmão. Isso vai dar problema, hein? Echoes the roar of the dinosaur. They're all doing a monster mash. É Jennifer! Jennifer! A esposa do Bumbum! A do Servilha, parabéns! Ele vai amanhecer hoje! Essa música aí, Carlinha, dá valor. Toma, toma. Bora, Deus. Cadê a denúncia? Já foi trabalhar? Segura o som. Essa menina que está ao meu lado, não para de olhar pra mim. Ela está me filmando, eu acho que ela está... Olha aí, Neto da CL! Só faz lembrar o Pipos, mano, tu é doido! Quando lhe fala de amor, sei que ela vai se amarrar. Em um cara simples como eu, ela com certeza... E aí, minha amiga Estezinha! Ellison. Pelo jeito do seu gingado, ela gosta de pagode e baianada. Deve estar percebendo. Ok, Vitor. Que brega-se que não vai. Só passa aí, devagarinho. E aí, carioca, dormindo? Dormindo? 72 horas, o ar! Prepara teu coração aí, Paulinha, que eu vou tocar uma pra ti agora. Sou carregador de aparelhagem. Dale, desgraçado! Você não deu valor no amor que ofereci a você. O meu coração chorou. O que te ofereci, eu jamais ofereci a ninguém. E você, Sandrinha? Mas oh, que lindo romance. O Bruninho do comércio também tá aí com a gente. Alô, Bruninho. Você, Zeca. Você brincou com os meus sentimentos. Justo eu que só queria te amar. Desculpa, gente, às vezes as pessoas falam o nome e a gente não consegue decifrar aí a linguagem labial. Mas o Manjinho vai dar um balão aqui ao redor do Águia com a unidade móvel. Eu só quero passar o som dele. Não vou mais chorar. Não vale a pena ter você. Tá bom, puxa. Vou encontrar. Fala, Manjinho, quem tá aí? Beleza, Juninho, Alisson. Aqui no camarote, tá aniversariante Carlinha. Maluco, abraçando essa galera maravilhosa, Marcelo, gerentão do Maluco, enfim, tá uma farra linda aqui no camarote. E a gente fez questão de vir aqui abraçar essa mulher guerreira. Alô, Carlinha, é teu aniversário, mulher! Pop. Você brincou com os meus sentimentos. Justo eu que só queria te amar. Pra sempre amar. Você me perdeu. Não deu valor em mim. Me quero te encontrar e não te vejo. Ellison. Te amo e te quero. Amor com seus mistérios. Porque eu te amo. Também te quero. Bem que eu te quero. O meu amor é você. Ninguém no mundo vai te amar como eu te amei. Quero o brilho dos teus olhos junto aos meus. Eu só quero amar, junto eu quero estar nas noites de luar. Sem sentindo o calor do seu corpo, quero me afogar de prazer contigo. Aí, maninho, não deixa ninguém parado. É muita gelada, muito pop na tua cabeça. Porque de repente você me disse um adeus. De repente você... E a nossa série também. Sou tão só. Meu parceiro Galo do DVD também. Velha guarda, Galo. Me magoou. Saudade de ti, meu compadre. Você quebrou. Alô, bicho, Marque Almeida. Gosto de morango. Tão triste assim. Sem ter você, se eu te fiz alguma coisa que te ofendeu, me perdoe, eu te prometo que aconteceu. Vamos virar a situação entre você e só naquela época do pop 1, pop 2, pop 3, pop 4. Vem de muito longe, me deixa louca. Pop som, o super som. Meu americano me faz flutuar. Seu cabelo loiro, pele de seda. Como foi gostoso eu te encontrei. E a galera viaja! Viaja! Super Júnior Anjos! Aí fica, meu irmão! Perfeito! Alguma dúvida? Nenhuma! Vai se soltando! E essa vai pro meu irmãozinho Noia do Esquina, o homem tá de volta! Passava, passava, passava sim. Uma eternidade te esperando, te esperava sim. A imensidão do meu amor por ti. Ele disse, Elson Juninho, faça uma ligação de vocês, meu irmão. Por ti não sei expressar. É nóis, Jesus. Por ti eu menti, eu chorei, já sofri, eu cresci com esse amor, eu vivi, te deixou. Sempre deixa a gente sempre bem comunicado, sempre bem a comunicação. Flávio do celular, e ele acompanha o pop há muito tempo. Deixa o tempo essa aqui, ó. Pop som, a qualidade é nossa, a preferência é sua. Bora,

pois as praias e o sol de Recife, mas parecem Caçum Camarinho, coisas Caçum Camarinho. Atende esse meu patrão aqui, ó. Atende ele aí, atende. Recife. Flávio do celular. Não. Ele vai mandar um balde pra cá. Dos livros de cordel. E as praias. E o artesanato. Tudo. Do meu Recife. Parece o quê? Mas parece. Ah! Coisa lá do céu. Em toda a cidade. Quanta liberdade. Ah, como tem moça. E aí, Renata? Renata do Líder Batista Campos. Aquele abraço, hein? Que coisa mais linda. É pra ti, bicho. Ah, como tem moça. Como tem moça. Chora não, garotinho Bismar. Passou, passou, não importa. Ficou do outro lado da porta. Pra nunca mais. Amo você. Ellison. Fala comigo. Não faz mistério. Falando sério. Com você eu vou fundo pro que der. Camarote oficial pras meninas, ô pai! Que gosta de outro alguém e não olha, não olha pros meus ideais e a sorte que me deu. Sou tão simples. É, meu Paco! Alô, Paco! Não é mais o que. Dá um oi pra mim aí! Hoje gostar da solidão. Nosso convidado de Geleia, também lá de Macapá. Na verdade, é o nosso produtor oficial das vinhetas, o Pop. Não é masoquismo. Por exemplo, essa aqui, ó. O mito e o showman. Jailson, manda, Jailson! Meu amigo preto da lua também. E os fantasminhas? Eu me dediquei demais no amor que eu vi nascer, pois você que gosta de um outro alguém e não olha, não olha pros meus ideais e a sorte que me deu. Essa noite eu não dormi, só pensando em você. Descobri o teu abraço. Já gravou no peito a primeira letra. É gostoso. É gostoso demais amar você. É gostoso demais tanto prazer pelo bem que nos faz. É gostoso demais fazer. Meu patrão Neto! Alô Neto da CL! É gostoso demais amar. E aí, Juninho, a gente sente falta do pobre aqui bem, meu irmão. Ser amor com você parecia um sonho. A gente fica junto, andar a pé na chuva, sem medo de amar. Lembra de tudo que vivemos, super. Das tardes de domingo. Papi. Da mágica no olhar. Incomparável, inconfundível. Aceitar que tudo se perdeu, amor não dá. Ouvir meu coração pedindo pra você voltar. Vai passando o tempo e eu não sei me controlar. Não dá. No porta-retrato, a gente se abraçando. Momentos que ficaram difíceis de esquecer. Eu volto pra você. É o Bob! Aceitar que tudo se perdeu, amor não dá. Ouvi meu coração pedindo pra você voltar. Vai passando o tempo e eu não sei me controlar. Não dá. Jefferson Bob, velha guarda! Junto com velha guarda! Meu patrão Flávio Celular! Hoje eu pego meu iPhone 10! Que vou fazer se depois o sonho se transforma? Galera da Paraestrela! Galera da Paraestrela! Meu amigo Douglas! Amigo Douglas. Alô Douglas! Ficar louco por você, aumentando ainda mais a tentação. Saudade, saudade. É que eu já sei como eu sou, do jeito que eu vou ficar. E a Sandrinha, o Murilaxi, alô Pezão, pra você, arriscando ainda mais. Saudade, saudade. O coração parou, Pezão. Difícil. paixão são coisas do coração. Coisas do coração. Eu não tenho medo de amar, mas tenho da solidão. Tão difícil pra explicar, problema sem solução. Tudo é loucura, tudo é paixão, são coisas do coração. Vem me ensinar como se amar. Faz feliz. Meu amigo empresário Caco, ele juntamente aí com a sua esposa Bruna, Bruninha. Alô Caco, tamo fechado, papai. E a Bruninha? E a Bruninha, Bruninha? Meu amor, Nandinho, por favor, no camarote aí. Amor e loucura. Amor e loucura, amor, amor. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Amor e loucura. Minha amiga Vanessa, de aniversário hoje. Alô, Vanessa! Parabéns, Vanessa! Olha comer o bolo da Vanessa! Somente sombra que se faz além do dia. Olha a galera do Caco ali! Depois me queima ardentemente um sentimento aceso. Meu amor, quero você. Saudade, saudade. Sozinho no quarto. Alô, Mortadela, no palco. A chuva que cai, eu fico pensando nos momentos que não voltam mais. No peito um sufoco, o amor precisando sair. Nas mãos um mergulho. Olha quem chegou aqui, Alisson! Por isso eu lhe peço que venha de pé. Meu amigo DJ Roberto Mix. Abraço e não pague. Se o Nandinho trouxesse o microfone, já não dói, Nandinho. Produtor Roberto Mixi, das maiores aparelhas do Pará e também da Rádio 99 FM. Alô, Robertinho! Esquecer do meu compadre Paulinho, que pra mim é mais do que compadre. Eu não quero chamar de compadre. Compadre é pros outros. Pra mim é irmão, é primo, é parceiro. Tá com ele, Nandinho. Pois é, Juninho, ele tá aqui nesse selo com a gente, tomando todas na retaguarda. O Alisson já chega pra abraçar ele com carinho. Inclusive, o Júnior Lanches também tá por aqui com a gente. O engenheiro Rafael. Bicho, tá uma loucura. Alisson, cumprimente com o compadre Paulinho aí. Aqui com a gente, sem dúvida alguma, ele não poderia faltar essa festa. Nesse grande encontro aí do Príncipe Negro e o Super Pop. Realmente é um grande clássico. Obrigado, viu, compadre Paulinho. Você tem uma história muito bacana. Também aqui o nosso gordinho Jaderson, lá do Pop Som. Quer dar um toque aqui, né, Jaderson? O Cavalhão. Rapaz... Que clássico é esse das aparelhagens, Ellison? Juninho, eu quero abraçar com muito carinho aqui o nosso velho guarda Paturi, também presente com a gente. Um abraço pra vocês aí. Segue o clássico que o negócio é bom no Palácio! E o Gilson Lages? Um abajur cor de carne e um lençol azul. Pato das fronteiras! E o Sassão? Meu pop, seus olhos verdes no espelho brilham para mim. Seu corpo inteiro é um prazer. Meu amigo DJ Gil, lá do mal do som, tá aqui comigo. E aí, Gil? Sozinho no meu quarto, eu acordo sem você. E aí, Margarete? Fico falando pras paredes. Meu amigo Júnior também, do Maluco Lanche. É anoitecer. E aí, Midi? Me torpecer. Vou pegar pesado, papai, assim, ó. Aí desse porra, meu Robertinho. Saudade. Não foi por acaso que a gente se encontrou. Simplesmente o nosso amor. E aí, xerife? Já estava escrito lá no livro do saber. Meu amigo Flávio do celular, mesmo tá aqui comigo. É o Flávio do celular. Você sem querer me esperava. Obrigado, Flávio. E eu sem saber por você procurava. Destino sabe o que vai acontecer. É, Roberto, até a patroa veio, hein? Você nasceu pra mim, eu pra mim. Ô, José! Primeira dama do Robertinho, é assim que ela gosta. É um simples caso ou um acaso. Liberado, Alisson. A gente se ama pra valer. E aqui, com um dos grandes DJs aí no Príncipe Negro, DJ Rebelde, cara que comanda, muita saudade também aí no Príncipe Negro. Claro, não poderia deixar de dar um abraço aqui com a gente, né, Rebelde? Obrigado, Edson. Obrigado, Juninho. Danjinho, Tom Bins. Um abraço cordial do Rebelde, Dedinho, Sandielson e toda a imprensa de Príncipe Negro. E uma grande festa aqui no Palácio dos Bares. Eu fico muito feliz. Eu me sinto até arrepiado. Saudade do meu parceiro, Edson. O showman! Segue você, Juninho, e o Águia no ar. Sem querer, por mim esperava. E eu sem saber, por você procurava. O destino sabe o que vai acontecer. Você nasceu pra mim, eu pra você. Quando eu partir, não quero ver você chorar. O nosso amor que é tão grande na prepara barulha. O delay! Grita, Mabel! Desejo de logo voltar. Como lembrança, me dê um sorriso pra me acompanhar. Guarde em seu peito momentos de felicidade. O amor é forte, vence barreiras, supera a saudade. Nem vejo para bebezinho. Bebezinho do Croco. Também Cita da Pedreira. Alô, Cita! Você é meu parceiro do Juninho. Diego da Pedreira, Bruninho Fantasminha. Fala, Bruninho! E o Miau da GDS. Quem disse que vai parar por aqui? Juninho! Logo mais tem Pureja do outro lado do rio. Rebelde vai comandar essas aí e muitas outras, viu? Galera, a partir das 10 da manhã, já tá valendo lá do lado do rio, Pureja. Alisson e Juninho, vamos lá, viu? Vamos lá, vamos lá! Como é que é, Alisson? Repete essa parada aí, meu irmão, eu não entendi! Lá do Pureja, logo mais, a partir das 10 da manhã, do outro lado do rio. Toda hora tá saindo embarcação aqui. E o DJ Rebelde vai estar por lá, viu, Juninho? Compadre Paulinho, vai com a gente? Claro que vai. E o Moia do China? Também. Então pronto. E aí, Paulinha? Tá aí com a gente? Munilex. De você. E no terceiro dia, meus amigos, eu procurei. DJ Valmix. Aqui, Juninho, quando você quiser. No quarto dia, sem você, o que eu aprontei? Nem eu mesmo acreditei. Minha vida, eu quero viver. Não preciso nunca mais de você. Que tá com você, DJ Alisson! DJ Valmix tá aqui com a gente, grande amigo, parceiro, trabalhou muito tempo também no Príncipe Negro e hoje tá aqui de boa curtindo, relembrando os bons tempos, né, Valmix? Legal, Alisson! Como você viu, o Pop é o Pop Juninho, você viu, Rebelde do Príncipe Negro Retrô, Alisson, parabéns, show do Pop, valeu, Juninho! Rebenta agora, papai, vai! Égua, bicho, o pezão viaja. Ele dá valor. Há momentos. Há momentos do tempo em que paro e penso. Bora, Siqueira. Que não há mais tempo a perder. Obrigado, Neto. Neto Cachaça. Ele e o seu grande amor, Luana. Aí, Neto. Que o amor. Tamo junto. Todos jogam a vida para resolver. Aproveitar os momentos que há tempos incertos. Tornar tudo concreto, o que se puder fazer. Aproveitar os momentos que há tempos incertos. Tornar tudo concreto. Você não vem, ficar sem você não dá. Não é meu particular, design gráfico. No aí, Zé Bob. Eu estou da empresa Bob. A esperar. Meu amigo Felipe Maia. Alô, Felipe. No tocar fita oi, oi. Grande amigo Flávio do celular também tá aqui com a gente. Grande parceiro, amigão do Edson, do Juninho, Tomix e Nandinho. Obrigado, Flávio. Você é parceiro, hein, mano? Jefferson Pop. Não sei o que aconteceu. O carro quase louco. Isso... Aí, Flávio! A esperar uma canção. Foi até segurança, Sauron, no Paraclube. Foi até segurança. Fala de nós, feito um jogo. Fala de nós. Oh, meu amor, que bom que eu tenho. E aí, Paulinha? Filma agora. Esse momento de paz, de muito... Minha amiga Paulinha. Grande Paulinha, saudade de você! Hoje aqui no Pop! Me abrace forte, meu bem. Quero te sentir mais e mais. Nossas roupas no chão até se envergonham de ver. O nosso amor sem vergonha, somente entre eu e você. O dia é. Eu totalmente. Cadê o maluco? E nesse vai e vem explodimos de amor e prazer. E aí, Deise? Aqui no palácio, curtindo de boa, uma saudade. Saudade, saudade. E aí, Deise? Depois de uma boa soneca, desperto agarrado. Em você e o nosso amor recomeça mais quente do que a outra vez. E aí, Natan? Você se entrega pra mim. Olha o Robinho aí, ó. Tem hora certa pro fim. É tanto amor que não dá pra nem. O Sassá da GDP, vem comigo. Aí, Sassá. Eu amo o meu gordo. Mais do que tudo. Que a vida pode. O Bazu, o Marlon, a Drica e o Exército GDB. Mais do que tudo, que a vida pode me dar. Eu amo o meu gordo. Mais do que tudo, que a vida pode me dar. Fala, meu maninho Paulinho! Falar com o padre Paulinho, tem jeito. Maninho com o padre Paulinho. Uma estrela lá no céu. Sargento R. Silva, gerente de eventos aí também. Do Butiquim. Não... Já estão preparando aí o encontro. Pop Príncipe. Em Mosqueiro. Que você me pede. Eu às vezes esqueço até de mim. Na verdade, tudo que eu mais. Que você tá saudade. Feliz por você. E aí, Júnior Lanches? Tudo pra te ver feliz. Tá aí com a gente. Você. Obrigado, Júnior. Faço tudo. Tudo pra te ver feliz. Chega, muda tudo. É só você dizer que me ama. Alô, Vanessa. Faço tudo que você. O Nandinho te oferece essa. Eu às vezes esqueço até de mim. Oi. Na verdade, tudo que eu mais quero é saber que você tá feliz. Com você. Com você. Faço tudo. Tudo pra te ver feliz. Com você. Fabrício! Fabrício do Porradão Sonoro! Na fonte dos seus olhos, quero me banhar. No seu beijo molhado. Vou matar minha sede, me embala nos seus braços, faça-me sonhar, me leva pro seu colo, pode me ninar. E aí, Diego da Pedreira? Me cubra de carinho pra cessar meu frio. Falei meus ouvidos, me causa arrepio. Ele, além meu amigo Zita também, o bebezinho. Medo. Obrigado, bebezinho. Sua vida sem guardar segredo. Tudo entre a gente pode acontecer. Um amor por toda a vida, um momento de prazer. Sem lugar, sem tempo e hora, a escolha é sua. Te amo do sol ou em noite de lua. Atraio com meus olhos, sou sua armadilha. Você minha presa, meu prato preferido. Deixa eu mandar aqui um super abraço. A gatinha Vanessa. Alô, Vanessa, no camarote. Beijo do Nandinho. Vem, te apago com meus olhos, que eu tô armadilha. Você minha presa, meu prato. Eita, coisa boa, alô, Dudu Pene. Entre a gente pode acontecer. Olha o geleia já no meio da galera ali, meu irmão. Credo! Escolha sua. Te ama a luz do sol em noite de lua. Vem, te atraio com meus olhos, sou sua armadilha. Você minha presa, meu prato preferido. O meu primeiro pulo, posso te apanhar. E claro! Vem, a gente poderia deixar de parabenizar as aniversariantes da noite hoje aqui com a gente. Minha amiga Carla, Carlinha, esposa do meu amigo Malucos Lanço Hernani. Parabéns pra você, Carlinha. E ela escolheu o Pop pra comemorar esse aniversário maravilhoso. Eu te digo assim, que papai do céu, sempre do seu lado, sempre do seu lado. E que você sempre realize, se não tudo, mas pelo menos a metade dos seus sonhos. Eu tenho certeza que você já vai estar realizada, viu? Também, com carinho, a Vanessa. Vanessa de aniversário hoje. Bora cantar os parabéns aí pra elas. Parabéns pra você nesta data. Terminar mais pesado, mas bora aí! Bora curtir! Que tá tendo muita onda! Parabéns, Jarinha! Parabéns, Vanessa! O Pop é o Pop! Eu sei que às vezes dói meu coração. E aí, Miau? Joguei pro alto uma paixão. E aí, bebezinho? Talvez um dia volte a te encontrar. Bem sei, queria te amar. Meu amigo, o Gilson Lanches, aqui com a gente, a bordo do Águia. Obrigado, Gilson! Aí, Juninho! Oi! DJ Patrese do Crocodilo tá aqui com a gente. E claro, tem que ver aqui no Pop, tem que dar o seu abraço, o seu ar da graça. É, Patrese! Fecha, Pai Dego, bacana! Meu amigo Moisés também. O Leandro, olha lá de venenada por ali, pai. Hoje tem. Te liga no bagulho. Late, tu chupa ou tu morde? Os dois? Então bora. É pop na parada, meu irmão. Oi. Wellington, o argentino. O argentino Wellington, ele tá comigo, alô meu argentino. E aí? Ei, Vanessa. Quando se segue. Outro rapaz, e aí, rebelde? Não me satisfaz de reconquistar. Eu sei que sou capaz. E aí, Gilson Lages? Patrocinador oficial! As melhores aparelhagens. É difícil que eu acho bacante, viu, maninho? Junto com o Patrese aí, junto com o Patrese no Logogilo. Então, isso que é legal. Amiga, aparelhagem, mas quando a gente tá junto aí, é sempre o respeito, uma amizade, isso é legal. Na hora do gramado, ninguém respeita, não tem papo não, bora pra cima. Mas aqui o respeito é mútuo. Pop! Fica perto de você. Pega o Diego da pedreira. Me satisfaz. Ei, Diego! Me atrai. Bate uma saudade louca. Se você se vai, você passa e me vê. Finge não me olhar. Não me querer. Pra acreditar que você está ligado. Parceiro Raíssa Dantas. Pra te dizer. Vem pra nova era do pop, mano. Amor. Égua, bicho. Tá na hora de você postar nessa festa, mano. Está comigo. Tudo bem. Não me abandona que não te abandono. Fica perto de você. Amor é bom demais, me satisfaz. Vamos chegar lá, vamos chegar lá. Bate uma saudade louca. Aqui beijinho. Se vai. Você passa e me vê. Finge não me olhar, não me querer. Pra acreditar que você está ligada. Meu coração. Louco, louco, louco, estou para te comprar. Eu mostro o DJ Vitor. Pra te amar. Revelação do Bob Vitor! Aí eu vou puxar uma aqui que meu professor Jaderson me disse. Aí eu quero ver se o Vitor manda ver depois. E a gente toca saudade também! Bora sim, bora sim, bora sim, bora sim, bora sim! E meu parceiro! Song. When it's new, you put it on, and it's refrain. You're a man. Não, beijinho, não é essa não, é essa aqui, ó. Essa aqui, ó, essa aqui, ó. Deixa estar, ainda ganho teu carinho. Agora sim, papai. Vou te amar. Vinil verá. O jeito que me tá de coração. Tá no ar, tá no ar. Eu sinto teu perfume, meu caminho. aí, Tatá? Não pode dizer. Só de boa. Ela e a Ingrid, tá aqui comigo, valeu! Teu corpo em minha pele vai colar, com amor incendiar. Nossos lençóis em minha boca eu guardo o teu suor, molhado num desejo que há em nós. Seu tempo e você vai saber, vai gostar, assim como eu só gosto de você. Deixa estar, que tudo tem seu tempo e você vai saber, vai gostar, assim como eu só gosto de você. Ainda ganho teu carinho. Vou te amar do jeito que me pede o coração. Tá no ar, eu sinto teu perfume, meu caminho. Teu olhar não pode disfarçar essa paixão. Teu corpo em minha pele vai colar, incendiar nossos lençóis. Em minha boca eu guardo teu suor, molhado num desejo que há em nós. Deixa estar, e aí? Que tudo tem seu tempo e você vai saber, vai gostar. Queria chamar aqui o gerente. Gosto de você. O gerente da casa, por favor. Deixa estar. Parou, chega aqui comigo, aqui no Águia. Gerente da casa, aqui no Águia comigo. Vai gostar. Alô, Jorge. Eu só gosto de você. Assim como eu só gosto de você. Assim como eu só gosto de você. Vai, meu pobre, faz assim, ó. Tenho dois amores, mas você me explica. Quando ela te explica. Aí, Diego. E veja minha vida, como é que fica. Três é muito, um é pouco, dois é... Aí, papai! Eu tenho dois amores, mas você não me explica. Quando ela descobri que eu as amo iguais. E aí? Toda novela tem o seu final. Fiz o papel de um homem fatal. A minha vida ficou complicada. Porque eu me amo. Duas namoradas. A minha vida ficou complicada. Eu tenho dois amores, você não me explica. Quando ela descobrir que eu as amo igual. Atenção, Lene! Garçonete, Lene! Dá um chega aqui! Principal da minha novela. Sou o ator principal, principal da minha... Chega aí, Gilson! Sou o ator... Alô, Gilson Lancho! Está na hora! Da minha novela. Bora detonando esse Nandinho é danado, papai! Simbora! Geleia. Se você é careta, fique logo ligado. O Geleia chegou. Eu estou do seu lado e quero te ver chapado com o pó do amor. Vai. Com o pó do amor você viaja nas ondas no mar da paixão. Fica sintonizado, totalmente ligado em um só coração. Se você é carente, venha ser dependente desse rol natural. E esse seu traficante tem amor o bastante pra elevar seu astral. Que é? Sou traficante. Sou traficante do amor. funk? Sou traficante do amor. Olha o maluco, olha o maluco. Eu te dei o meu amor e você recusou. E eu? Eu fui um bobo, como um louco, te amei que nem sequer pensei. Deixa embora. Eu fui um tolo, eu jurei nunca mais amar. E aí, Mel? Pra não sofrer outra ilusão. Cadê o sapo? Mas ninguém pode comandar o impulso do coração. Senhor! Hoje eu te encontro outra vez, dizendo que quer vir morar comigo. Loucura vai ser de novo acreditar. Cadê o Anderson? Mentira, mentira, eu não posso acreditar. Mentira, mentira, eu não posso te perdoar. Mentira, mentira, eu não posso acreditar. No batidão, e aí, Gilson Lanches? Fala, papai, fala, papai. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi. Essa é uma situação muito grande. Está aqui a bordo do H de Fogo Super Pop. E é claro, uma parceria ao longo dos tempos. Pop 1, 2, 3, 4. E agora? O Super Pop tocando Sócio Marcanjo no Próximo dos Bares. Um abraço, amiga Selma. Alô, Rildo. Minha esposa Jennifer. Alô, Caco. Toda a galera do Gilson Lanches, Gelé do Macapá. Todo mundo aqui no Próximo dos Bares. E o Rildo já falou assim: tem que ter pelo menos uma vez no mês Pop no Palácio. E a galera assim embaixo da Casa Sushi. Vai todo mundo Pop no Palácio. Como é que é? Eu só quero amar, me dá um beijo. Aê, Gilson. Quero te encontrar e não te vejo. E aí, Fernandinha? Te amo e te quero. E aí, Clícia? Amor com seus mistérios. E aonde, aonde? Porque te amo. Olha o Ian, rapaz. Vem que eu te quero. Ei, Ian. O meu amor é você. Vai a meia, meia. Ninguém no mundo vai te amar como eu te amei. Quero o brilho dos seus olhos junto aos meus. Eu só quero amar. Junto eu quero estar nas noites de luar. Sentindo o calor do seu corpo, quero me afogar de prazer contigo. Contigo. Vai, meu pop, detona, senhor! Nosso amor é um barco sem velas, a deriva no mar da paixão. É o Águia de Fogo!